Alpha Tower, American 229, final runway 10. Ok, para todos. Mike Eco Delta, mantenha a posição agora. Delta Tower, American 239. Voo 9083, livre decolagem, pista 90, vento 170 graus, 119. Cristiano no 0, voo 903. América 239, continue approach, stand by for runway vacate. Wind runway 10, wind 150 degrees, 119, form runway right. Clear to land, runway 10, America. 0, saída da El, vigilância. 400 da El, voo 903. Decola da 1-0 com curva direita na subida, bote, função elétrica, voa bote, transfere o rio. Aciona 5056 e o controle 1-2-0 de flow. Delta, tentando inserir a turbulência do tráfego até a pousada 90, tem livre decolagem pista 90, o vento 160 graus, 119. Michael 229, on the ground at 34, Ricky 200 on the right side, in contact, Salvador ground, 121 at 19. Roger, clear runway on the right side, contact on the right side. The following car will able us to state to get 1-1. 59 autorizado. 59. 08. 308. 703, 279, 06, poderes de solo, cada data. 3859 vai manter o desvio por mais quantas milhas? 3 milhas aproximadamente. Entendi. Já a gente inicia a curva à esquerda. Quatro, bom dia, separa subida Cuca, transição na Caju, Mascaião e agora Costa. Dura. Entre 3859, desça para 2 no país, reporta habilizado. Ele é que tem que fazer. 0983, chame centro, Recife, 1 95, decima 1, alternando 1 3, 3, decima 95. 251-3395, ou 9083. A 3859, completa aproximação, torre 198, decimal 95. Confirme 295? Afirmativo, 198, decimal 95. 295 a torre, obrigado, 3859, então eu volto, bom dia. Disponível para ataque. Salvador, bom dia, até 3259, estabilizado, final 1, 0, 3. São 3279, visitante, dia 4 de sol Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, desse ano 9, 5, visita 09 no momento, por favor. 39, continue taxi. Autorizado na Ceilão, nível 190, via Golfo, em SF7, decolando 1-0 com curva esquerda na subida curva, transição Aracaju. Aciona 5057, seu controle no 2 horas, pessoal, hein? Fiz 179, ele mantém cabeceiro no agarro. Tá 3859, solo 843, livre à direita, me solo 121 decimal 9. Tem minhas condições da pista? Tá úmida, vou livre à direita, 219, solo 3859. 4000 pés, altímetro 10018. Na subida da El, Leda, Motiva. A chama 5060 e o controle 120 desse não, hein? Azul 42, na imagem, da Pena. 540, Antônio Zulu, 10, Brito, Antônio Zulu, 16. Pode chegar, cruza a direita da El, Leda, Motiva. Na ponta, 5060, controle 208, 204, na imagem. Eu sou peça livre para autocoordenação, chame o regresso. Controle Fortaleza, rota 3179, no perfil da El. Tá 3179, subir mantém nível 340, saída da El, vigilância. 340 da El, poderia voar da El direto, tá 3179? 3179 é autorizado direto da El. Da El, tá 3179. Estado Recife no nível 350, gente, 58, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju. Aciona 5074 e o controle 120 decimal 8. ele é Fuca Transição Aracaju, Fuca Jama Aracaju. Correto, Santa Cruz. Uno 160, sem identificação, chegada a Maré. Desse mantém em nível 050, altímetro 109. 050 a Maré, Uno 225, decolar 5020.30, decimal 8. 208, 6220, decimal 8. Order control, good morning, Ocean 6225, passing 1400. 6225, radio contact, climb to flight level 320, Arbor, departure. Arbor departure, climb to flight level 320, 6225. Siga mais que gilete meu. Mais que gilete meu, frequência livre para alto programa. Tá. Tá 3179, prossiga. Você coordena pro de ponte pra gente, por favor? Coordene com o centro Recife, frequência 9251, alternando 133.95. Primária 251, confirma a primária, a secundária 133. Secundária 133, decimal 95. Secundária 133.95, da 3179, bom dia. Bom dia. Oxané 6311, após Pelô, desça para 2000 pés, altímetro 1019. Pelô, desça para 2000, está 1019. No 160, aguarde. No 160, inicialmente vai manter o perfil da chegada, aguarde a autorização para o aduna. Ou 1160. Beleza, 208, bom dia. Ocean 6225 is clear this line, direct telephone. Clear direct telephone 6225. Controle acionário 63, mundo, plant view à direita da rota, para 225 por 15 milhas. 6311, controle centro, salive de X, proa 225, reposte ao término, 6311. Controle Salvador, bom dia, 3538, bate. 35384, subir, mantém nível 190, saída Puca, vigilância. 190, saída Puca, 5384. Na frente pelo desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, repito, 1.0, reposta estabilizada. 2.000 pés, reposta estabilizada, ILS 1.0, 63, 9. Né, 6225, contact sinal, resistente frequency 128, decimal 8, sinta nível 126, decimal 0. Ocean 6225, do you copy Salvador approach? Say again, please. Ocean 6225, contact the resistance frequency 128, decimal 8, if unable 126, decimal 0. Is this a center on frequency 128, decimal 8, the copy 126, 0, 6225, thank you, have a nice day. Voo 1160, após impacto, desça para 2000 pés. Altímetro 9019. Após impacto 2000, 9019, voo 1160. Para o tema da seguida da Elmeta, mostra. Quando o nome é a zero, desça para 2000 pés, autorizado, sinal de ILS, escape, então zero, rapor estabilizado. Será estabilizado no X-Ray, o nome é a zero. Selene A311, passa Duna, chame torre 118, decimal 95. 295, 6319. Bom dia, Xenero 6319, está estabilizado ILS. Xenero 6319, continua, Xenero, pode pôr embaixo do trabalho. Para baixar a checada, 6319. Livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 08 nós, como pista úmida. Confirme pista úmida, 6319. Afirmativo, pista úmida, a última aeronave que pousou, reportou pista úmida. Sim, obrigado. Checado, 6319. Livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 08 nós. Livre pouso, 10, 6319. Autorizado o trânsito, tendo o número 360, meu tribuno 17, decolando a pista 10, primeira curva direita, na seguida Arbor, após voo, posição elétrica, antena 5075 e controle 120, próxima 8. Chame Centro Recife na 2685, alternando 25 decimal 45. 685, 2545, 5384. Mas o 4299 teria, tem condições de aliar e decolar de imediato? 4219, autorizado a linha de decolar, 190, vento no 70 graus, 0 Salvador, Porto Oceano, 631. Torre Salvador, bom dia, Gol 960, passando Índia Serra, baixada travada avisando. Gol 960, continua a aproximação, guardando pista livre. Falou aeronave Embraer da Azul, iniciando rolagem no momento. Gente, aguardando a autorização de pouso, 960. 03, São Clareza, cidade 2. Confirma seu gentileza? O vento no 60 graus, 08 nós, com a pista úmida, livre pouso, pista 1-0. Sendo condições, livre pouso 1-0, gol 1-0. 4299, decolado 04, controle 20 decimal 8. 208, azul 4299. Muito obrigado, seu bom dia. Olha, Salvador, azul 4299, bom dia. Azul 4299, controle. Prossiga. Confirme a plana de paraquedas que você recebe o VOR, Salvador. Certo. posição em Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, pessoa 9-5, ajuste 1-0-9, bom voo. Após voa direto, história da conquista, direto, cubique e conforme a rota do plano. Aciona 5054 e encontrou ali o 2018. Caso 299, chame centro Recife 95.1, alternando 133.95. Ficou a 3395, azul 4, 299, agora. Quando fala aí, é via telefone, o 4303. Se eu puder entrar em contato com a IES de telefone, apenas para fisura atrás dos meses, que nós não podemos realizar, porque esse documento não está nas nossas mãos. E as pessoas que assinaram, os responsáveis que enviariam, então a gente não pode assumir essa responsabilidade. Não pode. Fizeram meia? Nada. Meta 312, circulada 11, controle 2018. Controle 2018, 11, bom dia, Apuca, Aracaju. Funer 6312, subiu, mantém nível 350, sai da Apuca, vigilante. Você vai direto da Apuca, por favor. Decolora 5-0, com a primeira curva direita, na subida da El Leda Motiva. Aciona 5-1-0-2 e controle 1-2-0-9. Trip 5-4-1-4, informa o VOR manutenção como previsto em nota. Entende? Lima, Bravo Lima, Universal Norte, chama ataque. Bravo Lima, autoridade ataque 76, fala, pode para ingresso. 73. Livre ingresso, táxi de assist, reporte na L pronto, capítulo 97, livre na Bravo Lima. Negativo, táxi de assist. Arbor, direto direto Vitória da Conquista, o Lima Bravo Lima. O Lima Bravo Lima, saída Arbor. Pronto, Lima Bravo Lima. Cinco 4 desse mantém nível 050, ajuste de altímetro 10119. 050, 4 autorizado para o editado. Canal 63 no 2, chame Centro Recife no 2685, alternando no 25 decimal 45. No 2685, alternando 2645. Bravo Lima, livre de colagem, pistola 7, vento no 60 graus, 09 graus. Bom dia, tendo identificação, vou indo para o Alagoinhas para interceptar a chegada da ponte. Reporte no ideal de trip 527. Bom 217 inicialmente pro de bomba. Bravo Lima, decola 218, construindo a Rivera, decima 8. Nossa, escuta, Salvador Lima, Bravo Lima. Decolada 18, chame o controle 120, decima 8. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango Lima, Bravo Lima. Saída outdoor. Papatango Lima, Bravo Lima, se mantém nível 360, saída Arbor Vigilante. Arbor 360, Lima, Bravo Lima. Bravo Lima, vai ter condições de conter a restrição da capa? Tomativo, querido. Vai ter condições de cruzar nível na 00 até 15 mil em Salvador? Afirmativo. Tem. 4-1-4 pode descer para 2 mil? Afirmativo 5414, 2000, ajuste 10199 em Salvador. 210199, livre LS? Positivo, repórter estabilizado. Camará. Siga pra frente. Tensa, zona 0303, controla norte. Vou decolar direto do Graer, enquanto 03, Antônio 1, 8, 3, 9, 95. Chama mesmo, manda presente, com ajuste no 09, para decolagem. E esse jogo bom seria para 303, por favor. Delta, condições visuais, reporta no través do parque de Pituaçu. É 303, do lado dos dois, mantém me escuta, aguardando a transferência. Aguardando o 03, chame agora o controle 20 decimal 8. Controle 20 decimal 8. Patrulha 03, controle, prossiga. Depois de Salvador, acionado 0303, vai sobrevoar o habilitado da BR-324, a 107. NET-03, protocolo em condições visuais 500 pés na BR-324. Qual será condições visuais do patrulha? Telemetria autorizada da linha de decolar, pista 90, vento 960 graus, 909. Autorizado por hoje pelo ajuste 909. Cuidado, Trip 54 no 4. Trip 54 no 4, completa a final, chega o trem torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. 4, visitado via Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 019, bom pouso. Forte marcador externo, 3 pontos, baixa de trabalho. Vamos lá. Autorizado Curitiba no 360, via Turbino 2-1 até Confins, após direto Congo e conforme a rota do plano. Decola da 1-0, de primeira curva à direita, na subida Arbor Electro. Funciona 5103, de controle 120, decimal 8. Bom dia, 3663, contato radar, sobre nível 340, autorizado da El. Da El, você está perto, obrigado, essa 3663. Tire condições visuais, Mike, é que o Delta. 54 no 4, livre pulo, pistão na 0, vento no 60 graus, 099. Última aeronave que me pousou e formou pista úmida. Afirmativa, livre pouso. Tango Lima, Bravo Lima, chama Recife, frequência 1288, secundário 1260. Bom voo. Papá Mike Eco Delta Torre 1895, bom pouso. Delta. Papá Mike Eco Delta. Torre 1895. 1895 Delta. Torre 1, Mike Eco Delta, através de Sussu, tempo sai. Mike Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte vertical do farol de Itapuã. Eco Delta, navio Sol de Farol de Itapuã. Mike Eco Delta, autorizado por vá a final 1-0. Reporte girando base pela direita para a pista 1-7. Reporte base pela direita para a pista 1-7. Repetindo 5-4-1-4. Solas 2-8, livre direita, no chão 2-1-9. 1-2-1-9. Gan 3304, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1,60 graus, 1-2-9. Autorizado 5-2-1-7. Animação, então está autorizado no local sobre o Salvador, decolando da 1-7, com proa noroeste, adiciona 0143, em controle 1-0-8, 510, a animação. Cinco agora, se não me engano, estou em 1-8-9-5, a gente no 0-9, tem uma tela com